quiser assistir ao céu, a autorização recebida. Tá 3890 para Recife. Pronto, copo. Pronto, tá, copo. Autorizado Recife, 330. Só um minuto. 5 Venta Dino, 50 graus com 3 nós. Agravo. 330 nível, decolada 10. Sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue viatura 58. Aciona 5566 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Decolada no zero na PUCA Aracaju. Primeira curva esquerda, pela Amperis 58 da aerovia. 5566 transponder, 119.8. Cotejamento correto, se na próxima posto fizer o caso. Para a próxima, se o deck será bem, se o deck será bem. Então, 607 estabilizou na linha M3, com a sinal da rádio mais forte de próxima posição zona. Recebendo o Gol no 607, confere? Afirmo, 607. Certo, confere o final, chame 2118, decimal 62. 2866, 607. 995 no solo, agora o 00, livre à direita, prossegue via Alfa. E após antes da Juliette. Antes da Juliette, por gentileza, no 21 decimal 9. Salvador, 607, 1,5 metro, sinelo, bateu e travou. 607, informa o vento, 150 graus, 03, não foi autorizado, carteira 10. 0.90, 607. Tenha 4 mil pés de ajuste de altímetro no 095. 4 mil pés no 095. Está livre da restrição. Tarcio no 07 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Na 3171, está favorizado Alfa, Pátio Índio Alfa. Pode esperar no 0 Torre, no 862, altímetro no 05. Pátio Índio Alfa, ponto de espera da 10, Torre 118, 1062, Alfa 3171. Gente, uma posição assim que o tráfego dá gol. Primeiro passar um tan retaguarda e após o gol. Assim que o gol livrar a retaguarda, a autoridade puxa pela sua tarde. Wow. Alfa, vou reposição pelo. A passagem de Boas Tampas, ingresso de Juliette 08. Alfa, chamar em São Juliette. Alfa, chamar em São Juliette, 07. Totalmente visual no setor, tá? 3597, autoriza a proa do Interterra, 602.000. Salvador, tá? 3171.0, pronto. 3171, na linha decola, cabeceira 1.0, vento, 1.40 graus, 4.9. A linha decola da cabeceira 1.0, 3171. Mandei para a Juliette. Tem essa Juliette, boa, mandei. O 5.0 já está autorizado para matar. Autorizado para matar. Zona 53, adicione identificação de seu via chegada a Bonfim para 4.000 pés, o QNH 1015. Contato radar, suba para nível 360, autorizado para corrigir na saída Arbor. Ativo, contato radar 360, Arbor, quando puder voar elétrico, aí a gente está na sua escuta. Entra. 107, ingressa Juliette com 10, por cautela observando o tráfego da web, estou puxando 05. Consegue responder uma placa 607? Afirmativo, ingressa Juliette observando o tráfego da web, puxando 05, portão 10. Juliette, portão 10, 607. 38900-09, a 5, tráfego da Gol, parque à esquerda no 10, autorizado de uma tarde. Passei a passagem de voo, vento 90, 37 no 0. Seleção no 0, baixado, travado. 357, atualizado, pouso, pistão no 0, vento 140 graus, pistão 05 nós, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, pouso autorizado, não no 0, 35 no 7. Taxa 5808, autorizado. Pátio Índia Alfa. Espera da 10 Torre, 1862, altímetro no 05. Pátio Índia Alfa, espera da 0026, it's you're clear to fly direct, talk intersection. American 982, descend to 3,000 feet, altimeter setting 1015. Então, dois amados, obrigado. Fiz 171, autorizado por o de Elefa. 171, Elefa, obrigado. 5808, autorizado alinhar, decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 05 nós. Alfa Juliette 07. Alfa Juliette 07, tá 35, mano. Total 99110, muito bom dia, vai atingir 150 para prosseguir na sua escuta, acionado 4531. Tal 9910, bom dia, adicione identificação, desça para o nível 050 na proa de Mari. Agente 050, Mari, total 5990. Temos a motel. Center. É número 1 no copia? Número 3, total 9990. Obrigado. Copiou, Web 508? Afirmativo, obrigado. Bom dia. Boa, na 75, chame o solo, 121, decimal 9. Controle, bom dia, Web 5808, cruza 2000. Web 5808, bom dia, contato radar, suba para nível 360 na saída Arboa. 360 na Arboa. Afirmativo, 1715 para Brasília, saída Árvore, Eleva. Fala do 804, por exemplo. 804, Galeão, tá pronto para a cópia? Pronto, cópia. Autorizado Galeão, 360, oferecido 10. Decolada 10, primeira curva direita da Eula e da Bridge. Controle 11935, transponder 5571. Campinas, só posso dar foto? Autorizado Campinas, 360, operacional 16. Decola da 10, primeira curva direita da Elmer da Vrind. Controle 11935, transponder 5575. Fala Salvador, dando 3890, pronto para o táxi, tem 66 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando o Natal. 3890, táxi autorizado, parte 1 no Indy Alpha, ponte 090, torre, 118, meia dúzia, 90, 16. Parte Indy Alpha, 136, ponte espera, dando 3890. Acho que é do Lofa, solo 17, direita, solo 121.9. 0010, limite localizador. 0010, limite localizador, total passando para 050. American 980, descent to 2000 feet. Altimeter setting now 1016, and you cleared. ILS X-ray, final runway 10, report, status on the localized. Okay, descent to 2000 feet, and clear the ILS 10, runway 10, X-ray, ILS, will report established, American 980. Zona 53, autorização para sequenciamento, com o direito na Proador 20, limite localizador, aguardando ainda para descida. Direita 220, limitado pelo LOC, mantém 4000 aguardando, 3153. Zona 53, desça para 2 mil pés, QNH 10 no meio. 2 mil pés, descendo, 10 no meio, 23, 23. Total 9910, desça para 3 mil pés, QNH 10 no meio. 3.0 no meio, total 9910. Curva esquerda para 180, limite localizador. Esquerda para o limitador lá, 353. Curva direita para 060, para interceptar o localizador. 060, direita para localizar o total, 990. American 980 established, localizer, runway 0. American 982, contact Salvador Tower, 118.6. Afirmativo, Web 808, chame centro Recife em 126.0, alterno 128.8. Bom dia. Controle Salvador, são 3890, decolou na sua escuta. É 3153, esquerda para 130, para interceptar sinal ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direito, 30, para estabilizado, 3153. Firmando esquerda, está 3153. 3, 3890, bom dia, contato radar, suba para o nível 330 na saída PUCA. 330 na PUCA, são 3890. Total 9910, lista para 2 mil pés, a interceptar, autorizado final. ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Já no localizador para 2 mil, mudará um fundo glide total, 9910. 390, perigo 8. Decola 190, primeira curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 1 no 9.80, transponder 5577. No 642, chama para esquerda, para chame então em Salvador em 1.8.6. 3.6. Total 9910, chame então em Salvador em 1.8.6. 8.6.990. Tá 3153, continue a aproximação, reporte, marcador externo, baixada travada, ajuste no 06, vento 140 graus, 079, número 2, propouso. Vento 02, canal externo, baixada travada. Sou total 9990, bom dia. Tá 14, do localizador, 2000 pés. Sente total 9990, continue a aproximação, reporte, marcador externo, baixada travada, ajuste no 06, número 3, propouso. Então, a 6 do externo e 13 do BOS, total 9990, sim? American Line 980 on the ground at 24 by right ground 121-19. Okay, right there. Ground 121-19, right in there. Sente total 9990, continue a aproximação, número 2, propouso. Total 100. Sente aguarda no pista livre, total 9990. É. Em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Total 9990, aguarda no pista livre, o repórter ADA. Aguardando, reduzindo. Então 3153, solo aos 27, livrando a direita na medida do possível, agilizando. E o chame solo 121 decimal 9. Na direita, 219 vai chamar, 305. Dieta 3, 2, 3. Vento 140 graus, 07 nós. Tente de pouso total. Guarulhos autorizado, 360, fez o 21. Decolada 1-0, primeira curva à direita, Arbor Elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5002.